felicidade, um trago amargo pra tristeza, que quando chega nos aflige, nos enche de certeza. Não sei o que fazer, não sei pra onde ir, não sei o que vai ser, mas tenho que prosseguir. Luto pra poder vencer, tá difícil de reagir. A nostalgia bate forte, lembras do que vivi. O que passei foi bom pra mim, aprendizado bom, ruim, enfim. Assim vivi, revi, violência vi, não senti. Inerte não aplaudi, surpresa foi que senti. Tristeza cheio de ti, ausência de quem tava ali. Se foi e não volta mais. Atitudes impensadas, a vida é triste, rapaz. Aqui já não dá mais, nunca mais, mais, mais, mais. E se desse para voltar atrás, cê faz? Mudaria, assistiria em paz. Plano eficaz, era capaz, se não fosse o mais. Mas o problema é que passou e o tempo não volta atrás. A dor aumenta no peito, a tristeza assim se faz. A nostalgia presente, a mente esquece o mais. O que passou foi bom, agora tanto faz. No peito, na mente o tormento, coração só lamento, é coisa de sentimento, vai vendo. No peito, na mente o tormento, coração só lamento, é coisa de sentimento. Pessoas vão como vento, e só que fica aqui dentro, lembrança de bons momentos, não cicatrizam com o tempo. Vai vendo, vai vendo. Inerte meio a multidão, vários vagões sem coração, à procura de um milhão ou alguma solução. Do bom trincar no som, quem sabe um perdão. Ninguém sabe aonde estão sentimentos que vêm e vão. Alguns vão, mas não em vão, ritmados pelo coração. Estremece a perna, seca a gala, na sequela levou o chão. Mas no entanto, enxuga o pranto, não acalanto, que adianto, vem no espanto. Miserável mundo cão, legião. E a frustração que atormenta é a mesma que alimenta. Espero que alguém me tenha vontade de querer vencer as diversidades. Não se renda no futuro, não vire lenda. Irmão, erga essa cabeça, não se deixe abater. Vai passar, é só uma fase, sentimento que nos invade. Numa vida cheia de partes, saindo ao vencer. É importante não se intimide, sentimento ainda vive. E a tristeza assim persiste, triste então que fique. Mais uma pra se encontrar, antes de se perder. A dor aumenta no peito, na mente o tormento, coração só lamento, é coisa de sentimento, vai vendo. Sei o que fazer, a dor aumenta no peito, na mente o tormento, coração só lamento, é coisa de sentimento. Pessoas vão como vento, e só o que fica aqui dentro, lembrança de bons momentos, não cicatrizam com o tempo, vai vendo.